Bem-vindos ao Ipirados Cast! Eu sou o João Coimbra e a coisa que mais me dava medo era o soco no saco do Johnny Cage. Eu sou o João Oliveira e eu nunca gostei de jogar contra o Noob Saibot. Eu sou o Romulo Stoller e... Eu sou o Rafael Fernandes e minha mãe já me proibiu jogar Mortal Kombat. Meu pai também, cara. Uma historinha rápida. Eu tinha uma fita pra Mega Drive do Mortal Kombat e meu pai pegou a fita e jogou no lixo, cara. Puta que pariu. Eu fui lá no lixo, catei de novo e escondi, cara. Deixou aberto assim, né? Eu lembro disso. Eu tirei a fita, fiquei só com o chip, cara. Eu gostei. Mortal Kombat, pra quem não sabe, todo mundo sabe, foi uma série violenta pra caramba, né? Conhecido pela violência, uma série de luta, violência, sangue pra caralho, pra tudo que é lado, que criou o ESRB, que é o Entertainment Software Rating Board, que é um sistema de classificar os jogos, né? E, como a gente já contou aqui um pouquinho, né? Vamos falar de Mortal Kombat. Vocês têm alguma historinha rápida aí sobre o Mortal Kombat quando na sua infância? Eu tenho uma coisa a dizer. Frente, cima, B, B, A, baixo, cima, B, baixo, cima, B, A, atrás, baixo, Y. Macete, macete de Super Nintendo pra você soltar batalha. Você abriu um negocinho lá, um 3. Isso mesmo, você cara. Caberia 3-3, caberia 3-3. Tinha que fazer esses dois controles. Que é isso mesmo, isso era mais no início, cara. É. O único fatality que eu sabia soltar até o Rafael sabe disso é o do Scorpion, cara. Ah, cara. Segura a defesa 3 vezes pra cima. O João até ficou falando de João, tá segurando a defesa e tá segurando a defesa. O primeiro fatality que eu aprendi a soltar foi no Mortal Kombat 4, cara. Foi lá na frente, foi o do Reptile, cara. Nossa, cara. Você tinha que segurar a criança no quadrado bolinha X, ir pra cima do carinha, quando você tava perto dele, você soltava e segurava pra cima. A primeira vez que eu consegui realmente soltar um fatality no jogo, apertando os botões, foi agora, no último, porque tá escrito. Cara, já de moto eu também soltava. No começo não tinha isso, né? Depois começou a sair revista, começou a sair essa palhaçada. No começo o cara tinha que descobrir mesmo a parada na mão. Antes da internet, tal, né, cara? A internet acabou com tudo, né, cara? Mas a infância era foda, jogando Mortal Kombat com os pais impedindo a gente de jogar. Mas a gente jogava. Lembro da história do antigo Barra do Madureira, né, cara? Que a gente ia pra lá. Era um coisa de flipper. Tinha uns 4, 5 flippers lá, né? Mas era isso mesmo. Aí a gente ia pra lá jogar, cara. Nossa, aí tinha Mortal Kombat, Street Fighter, todos os jogos. Mortal Kombat era o líder de vendas. Ficava lá jogando muito tempo, nossa. E o que é legal, cara, que antigamente não era ficha. Você colocava uma ficha e morria e você perdia a tua ficha. Era 10 minutos. Você colocava uma ficha, era 10 centavos, cara. Oh. 10 centavos uma ficha, 10 minutos. Aí chegava 10 minutos lá, ficava lá jogando 10 minutos. Acabava o teu tempo, desligava o flipper e você voltava pra casa, tranquilo. Choose your destiny. E vamos para a leitura de e-mails! Cara, já te falei, a gente não tem e-mails. Pô, mas o que a gente tá fazendo aqui então, cara? Cara, já começou o Top Blog. Pra quem não sabe, o Top Blog é um prêmio. É um prêmio para os melhores blogs do Brasil. E nós estamos participando, e Pirados está participando. Por isso estamos aqui pedindo votos de vocês. É isso aí, galera. Você que tá ouvindo isso aí, algum amigo te passou, tá ouvindo no iPhone, nós também temos um blog. É o ipirados.blogspot.com. Entre lá, aqui no cantinho da esquerda. Eu tô olhando pra você, tá apontando pra janela. Na parte do topo, tá lá, top blog, entra lá e bota o nosso blog. Ajuda, dá uma moral pra gente lá. É, você pode votar por dois tipos de voto. É, via e-mail e via Twitter. Lembrando que você tem que confirmar o voto depois. Se você for pro e-mail, você tem que ir no seu e-mail depois, receber o e-mail do Top Blog e confirmar o e-mail. É, e só mais uma coisa, isso é apenas um voto por IP. Então, divulgue o nosso blog no Top Blog. Ou sai por aí procurando Wi-Fi, essas coisas assim, pra poder pegar mais IPs. É, isso daí. É um voto por e-mail também, tá? Não vai colocar no meu e-mail. Ah, eu tenho três e-mails. Eu tava em Minas há pouco tempo. Moro no Rio e moro aqui. Pronto, três e-mails. Tem mais alguma coisa, galera, pra dar recado aí? Não, acho que é só isso. Por favor, mandem e-mails. A gente lê os e-mails. Em breve estaremos com um patrocinador aí, primeiro, não novo, primeiro. E tem lá o blog do Neco, lá, nosso parceiro aí, dá uma olhada lá. Se você gosta de RPG, dá uma olhada lá no blog. Então, fiquem agora com o podcast sobre Mortal Kombat, você vai se surpreender. Aprender macete do Super Nintendo e várias coisas. E até descobrir por que o Sonic aparece tanto nesse podcast, né? É isso aí. Round 1, fight! Aqui em Piabas tinha um cara que gerava Mortal Kombat com uma mão, cara, no fliperama. E a Bolha? Não, o Biguá. Ah, tá. A Bolha também é outro viciado. A Bolha só joga na manete, viu? A bolha é pelão. Mortal Kombat é foda, né? Teve seu auge, teve sua decadência, até como vamos lá, com os grandes impérios. É um jogo muito importante, uma franquia muito importante que vem sendo muito criticada, vem sendo muito vista, mas voltou à tona com esse jogo que saiu agora, há pouco tempo, né, Romulo? É. Que saiu pra PlayStation 3, Xbox 360, e nós jogamos e ainda aqui, não pra PC. E o jogo é muito bom. Cara, na moral, o jogo é bom. Muito bom mesmo, eu tive a oportunidade de jogar bem. Fiquei jogando das 2 horas até as 8 horas, cara, direto, sem... Só lutando, cara. Lutando, cara. Que jogo te prende assim, sem ser o futebol? É. Pô, cheguei perto do Rafael assim, ele já tava jogando há um tempo, cara. O moleque tava até com o olho seco já, cara. Nem piscado. A mão tava até doendo. Ele queria parar de jogar, mas ele não conseguia. All too easy. E como que começou a franquia? Você, Rafael, você que conhece mais a história. Em 1989 que foi lançado, né? Mas aí ele só foi pra ele sair mesmo nos fliperamas, nos arcades, em 92. Então, e pô, devido à violência, cara, foi aí que ele vendeu, cara. Todo mundo começou a... Só fez coisa pra tentar vetar e o caramba. E antes mesmo do jogo sair, a galera tava falando, pô, eu vou falar de Mortal Kombat, cara, um jogo aí muito violento, sei lá o quê. E quando saiu, cara, todo mundo queria, cara. Não tinha internet, tinha nada, sabe? Era boca a boca, cara. A galera, porra, vamos jogar. E quando... Nossa, cara, que jogo foda. Muito sangue. E foi, acho que não sei se foi o primeiro jogo, depois vocês falam aí, que o jogo parecia real, cara. Era aquela carinha dos caras lá, assim, tomando porrada, saindo sangue pra caralho, cortando no meio, cara. Que jogo foda. Foda, né? Alguns comentários, boca a boca é foda. Esse do humano, a gente fala até depois, porque é a textura mesmo. Foi o primeiro a fazer sprite digitalizado. Digitalizaram o sprite. Então foi uma inovação no Mortal Kombat. Mas uma coisa que eu tenho que falar, isso que o Rafael falou. O jogo vendeu pela violência. Porque a história de Mortal Kombat, que a gente vai discutir aqui um ponto, é muito ruim, cara. Na moral, é muito fraca. Até quando eles fizeram o jogo, eles exageraram na violência. Mas assim, pra ser quase que fantasioso. O quanto de sangue que sai, o quanto de violência que tem no negócio. Não é aquela coisa assim, ah, vamos fazer um jogo meio real. O real é o movimento, que já tem essa captura. Que até ela continua até o último Mortal Kombat. O último Mortal Kombat foi o primeiro que não tem isso. E até o que tem é uma movimentação que parece mais real, porque eles usaram programas muito bons pra fazer isso, né? Chegou até uma época que ele chegou a ser proibido, não foi não? Eu não sei isso, mas... Foi não proibido. Sei, saiu rumores que ele foi proibido. Não sei se ele foi realmente, né? Eu vim falar que foi proibido. Exatamente. Foi criado o ESRB pra discutir isso, que jogos podem ser jogados e tal. Pela violência mesmo. Acho que isso é o Jornal Nacional, cara. Não, claro, meu pai viu isso e foi lá e jogou uma fita no lixo, cara. Eu nessa época só jogava Sonic, cara. Eu sou muito mais novo, então só jogava Sonic. Meu pai jogava comigo. Mas isso era maneiro, cara. Tipo, o Mortal Kombat do Sega CD, quando não, que você tinha? Mega Drive? Não tinha sangue. Tinha só que era foda. O Super Nintendo eles já censuraram já o sangue. Você dava porradinha, saia sangue, só o robô verde. É, mas pô, imagina, você arrancar três vezes a cabeça da mesma pessoa. Você arrancar três vezes a cabeça da mesma pessoa. Não, é. Tem gente que faz isso. Tinha um fatality, era muito engraçado. Né? O fatality ficava só o osso, assim, né? Sem sangue nenhum. Só um monte de cabeça, um monte de costela. O cara tinha dinheiro pra um monte de jogos. Principalmente quando você soltava o Brutality. Você ficava meia hora batendo no maluco com 19 costelas, 7 braços. Brutality é muito escroto, cara. Ah, não, que escroto. Eu gostava com o cara do Brutality. Acho que era maneiro. Cara, Brutality do Jax, eu lembro que era foda. Bateram lá. O negócio é fazer no dedo. Uma coisa que eu nunca fiz foi soltar um Brutality na mão, cara. Nem na cagada, nem nada. Eu só sabia o Fatality e o Brutality, então... Longe de mim, cara. É, eu nunca nem sei. No Mortal Kombat 4, eu juro que eu nunca vi. Nem sei se tem Brutality no Mortal Kombat 4. Nem o próprio videogame soltou em mim, eu nunca vi nem ninguém soltando. Não, mas o videogame não solta essas paradas, não. É muito escroto. Pô, tinha que soltar, né? O cara que é fugido, o cara que não sabe jogar, ele não vê o conteúdo do jogo, né? Não sabe 100%. Choose your destiny. Vamos falar do primeiro Mortal Kombat, né? Foi o... É o 1 mesmo, né? Aquele lá que tem lá Mortal Kombat normal. Os 8 ninjas, né? Não sei o que é. Duas... Não, nem isso. É menos, né, cara? Que isso, cara? A gente tá viajando. É o Sub-Zero. Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion, Sonya, Kano, Raiden... E o soco no saco. É, sendo que o... Sendo que o Johnny Cage não aparece na versão pra Game Boy. Só em algumas versões. Acho que dá pra escolher um, não, cara. O Kano também não aparece no Master System. Liu Kang, cara. Esqueceram de falar do Liu Kang, ó. É, o principal, né? Que ninguém gosta. Sendo que o... Sendo que o tem personagens que não aparecem em todas as versões, né? O Johnny Cage não aparece na versão pra Game Boy e o Kano não aparece na versão pra Master System. Não, esse é muito louco. E o Goro aparece como personagem jogável na versão pra Game Boy. É uma parada muito louca. Mas, só pra falar, isso é coisa minha. Eu tô separando o Mortal Kombat em três eras. Vamos dizer assim, era de ouro, de prata e de bronze. Por que isso? Porque a primeira era de ouro, é isso que o Rafael falou. Começo... É a era que explodiu, era dos arcades, era que os jogos saíam pra arcade com a ideia, com a temática pro arcade, tentando pegar um nicho de pessoas que iam no barzinho, iam na loja jogar, violento pra c. E a história simples. Depois foi sair pra videogame, tentaram fazer umas histórias emboladas, o jogo não pegou, foi se arrastando até a Midway falir e ser comprada pelo Warner Bros. Essa era de prata dos consoles. E depois a era de bronze. Com esse jogo novo que saiu, que tentou retornar. Então, só pra gente... Essa é uma ideia minha, eu vou tentar explicar isso pra vocês durante a história. Pô, mas a história é boa, por exemplo, o jogo de luta, cara, é ótimo. Não, cara. A primeira história é boa, primeira história. Depois começa a embolar. Não, depois eles viajam. Ele. Ah, mas também você tem que estar lá, o jogo já tinha. Um ninja, um não sei o quê, um cara com quatro braços, um cara que é um centauro. Pô, a história é pra você juntar isso tudo. Você pegar o cara que é humano mesmo, que tá lá um policial, juntar com uma mulher que tem quatro braços, feia pra caramba, é difícil. É, tirando que o cara que tem quatro braços é aparentemente uma mistura de dragão com humano, que não sei de onde saiu isso. É um homem de quatro braços com um dragão sem braço. Ou pode ser um dragão com dois homens. Choose your destiny. Tem história, vamos falar a história do jogo, mas como eu falei, eu gosto de descartar a porra dessas histórias malucas do Mortal Kombat. Então a história que você via no jogo mesmo, eu e o Rafael chegamos a jogar de novo só pra rever as experiências. E Rafael, como é que é a história mesmo? A história é igual aquela história do Rokosho, né, cara? Tem lá o mundo das trevas, o mundo dos humanos, um campeonato. A galera começa a lutar lá, só que é um pouco diferente, né? Porque cada um tem que ganhar 10, né? Tem o Goro vai ganhando direto, não que ele vai ganhar o décimo lá, alguma coisa assim, cara. É, e ele lutou, ele foi o campeão escolhido pra poder defender o mundo das trevas no torneio, e ele venceu por 9 vezes, sendo que se ele ganhasse a 10ª vez, o mundo das trevas poderia conquistar o mundo da terra, né, o reino da terra. E na 9ª vez, ele, quando chegou a 10ª vez, eles conseguiram um campeão da terra pra poder lutar, que era o Liu Kang, que é o principal. Mas não é bem assim, né, porque na verdade quem ganha do Goro é o Johnny Cage. É, e o Goro era o campeão. O Johnny Cage ganhou dele e arremessou ele no abismo lá e foi o campeão. O que acontece no filme mesmo? Eu acho que muito do filme é pego e levado pro jogo, aquela parada igual do Mario. Sabe? E o Chun-Chun? Não é o último mestre, porra? Pois é, cara, mas o Goro era o campeão. Não, porque vale lembrar que o Goro derrotou o Kung Lao também há 500 anos atrás, que era o campeão, né, cara? O Bial tava ganhando, era safadão. O Goro chegou e, porra, cara, eu tenho quatro braços, cara. Não, não. Você tem um chapéuzinho de lâmina, mas tenho quatro braços, meu irmão. Agora eu vou contar a história do Goro. Vocês viram o desenho que tinha? Era um filme desenho do Mortal Kombat. Aí botava a história do Goro, cara. Muito tinha foda. Tinha igualzinho que pintava, né? É, isso era muito maneiro, cara. Que tipo assim, o pai do Goro tava lá assim olhando, né? Aí ele teve dois filhos, só que só um ia sobreviver. Ali botou o quê? Botou os dois pra lutar um duelo mortal. Só que tinha uma parada. quem ganhasse tinha que trazer pra ele um... Não lembro o que que era direito, mas era tipo uma joia. Eles começaram a lutar. Na hora que o irmão do Goro dá uma porrada nele, o Goro vai cair no precipício, o Goro pega a parada antes, tá? Na hora que ele mete a mão assim, ele segura assim, né? Ele fica parado, ele fica pendurado com a mão, a parada na mão. Aí o irmão dele não entrega a parada, ele pega, entrega assim, a mão dele pega e puxa ele de volta. Aí ele continua lutando. Assim, né? É. Ele falou, vou te salvar, não? Não, eu acho que o Goro trai o irmão. Não, isso não acontece. Aí quando continua lutando. Na hora que eles continuam lutando, acontece a mesma coisa e o cara tá com o negócio na mão, cai. Quintaro, cai. Aí ele. Não é o Quintaro, não, é outro cara, o meu personagem não aparece. Outro. É. Aí ele tá com a mão segurando assim, aí o Goro perde a parada, ele entrega a parada, ele pega, quebra assim, deixa o irmão dele cair, é muito foda. Caralho, que bizarro, cara. É, pô, o desenho era bem maneiro. Então era tipo uma parada heróica, né, que depois o Johnny Cage derruba ele e ele cai no abismo, né. É. Ah, e como você falou do Shang Tsung, que ele é o último mestre, é porque no torneio que ele participou pra virar poderoso, ele, a cada poder que ele... A cada pessoa que ele derrotava, a cada vitória, sem o anfitrião do torneio saber, ele ganhava um poder. Ele, tipo, sei lá, pegava a energia do oponente dele. E pra agradar os deuses, ele tinha que pegar a alma dos competidores, dos caras que lutavam contra ele. E por isso que ele ficou super apelão assim, ele pôde manter a juventude dele e tal. É uma história que a gente não sabe até, né, cara? Porque ele foi derrotado pelo Kung Lao e tal. É, e depois de um tempo chegou o Kung Lao, que era um guerreiro foda, que não sei o que, o bonitinho da história, o paladino, e matou ele. Ó, pra mim, esse jogo vai concordar comigo, mas o último match tem que ser o Raiden. Ah, é, isso é verdade. Falando nos comentários do jogo, cara. Cara, o Raiden é o personagem mais apelão do jogo. Por quê? Ele tem um ataque de longe, a distância mesmo, não é uma parada escrota, vai reto. E aquele que sai voando, cara. É muito rápido, cara. Não dá pra você cortar, não dá pra você fazer quase nada. E quando você defende aquilo, ele dá uma rodadinha no ar e volta uns 3 metros de distância. Não dá pra você dar um gancho nele. É perfeito aquele golpe, cara. Cara, que bicho difícil, cara. Quando era o Raiden, a gente demorou, sei lá, cara, a gente morreu umas 10. Não, a gente morreu umas 20 vezes pro Raiden. Na hora que chegou na dupla, cara. Os dois piores, Raiden e Kano, né, Rafael? Aí foram umas 30 vezes, né, cara? É, o Goro matei de flaus. O Goro, quanto macete do Goro? Ficar dando voadora pra trás, o Goro fica andando igual um paspalho. Assim, bola na parede de trás, fica dando voadora. Ele não faz nada, ele fica andando simplesmente de peito aberto e você fica dando voadora no peito dele. Agora, falando do Samsung, né, no novo agora, no que saiu agora, 2011, vou dar um spoiler aqui, coloca. Ih, caralho! Você vê que ele tava maculado com o Shao Kahn, entendeu? O tempo todo ele tava com o Shao Kahn ali. Mas ele tava maculado no mundo também. Não, mas não mostra, né? Quando termina ali, você... Mas o Shao Kahn estava vendo aquela luta. Tanto que ele aprisiona... Vamos pro 2, depois a gente chega na história do 2 e a gente fala. Beleza, então vamos pro 2, então. Não, espera. Baixa comentário, galera. Ninguém tem mais o que falar do 1. Por exemplo... Fatality, eu sabia que você tava Fatality do Scorpion? O Scorpion sabia que uma menina me ensinou, cara, lá no Fliperama. Era de segurar a defesa e fazer os negocinhos. Segura a defesa, 3 pra cima, porra. A média de distância, você calcula assim no. Aí ele corta os 3 dedos. Tira o capuz e corta isso, cara. Corta dentro do olho, não? Não, ele corta, cara. Ele corta. Depois eu não sei se ele solta pelo olho, cara. Mas que é uma parada interessante também são as fases, né? As fases do Mortal Kombat, que às vezes tinha algumas coisas mais interativas, por exemplo, The Pit você podia dar um gancho. Mas tem uma paradinha, cara, agora que você falou aí do aquela do espinho lá embaixo, da ponte. The Pit, The Pit. Ela passa uma bruxinha atrás, qual é daquele negócio? Tem uma bruxinha que fica voando na lua. Só foi depois, não é no 1 não. É, no 1, cara, o arcade, cara, porra. Fica voando a bruxinha, eu não sei qual é daquela bruxa, mas alguém já me falou que aquela bruxa tem alguma coisa de algum macete ali. Não, sacanagem. Essa aí então tem uma bruxa lá atrás que eu voando do nada. Tem uma bruxa que parece aquilo aquela fase. Aquilo vai indicar então um macete da fase. Quando você enfrenta qualquer personagem no The Pit, se você tiver como jogar Mortal Kombat, eu e o Rafael fizemos isso. Se você ganhar do cara de Flawless Victory, eu aconselho só o Scorpio você fazer isso, porque o outro personagem não é bom o suficiente. Caraca, hein? Ganhar de Flawless Victory só dá Fatality, eu aposto no Scorpion também, porque é o único que eu sei, Fatality. Você é desafiado pelo Reptile, né, Rafael? É, coisa no jogo aí são double Flawless Victory, tem que dar duas vezes Flawless Victory, cara. E o Reptile é muito escroto, porque ele na verdade ele não é um ninja réptil, que cospe ácido, que é invisível, porra nenhuma. Ele é um ninja que tem os poderes do Scorpion e do Sub-Zero juntos, cara. Acho que a primeira ideia do Reptile, né, seria o cara que né, o uso por ele de todo mundo lá, assim, camufla, sei lá. É. Aí era o Scorpion e o Sub-Zero. É, seria tipo um camaleão, né, cara? Mas apelão, depois ele vira mó naja, mó. É, assim, ele perdeu um pouquinho esse poder. Não, mas isso aí também porque no primeiro Mortal Kombat todo mundo era igual, só trocava cor. É, isso é uma coisa que eu trocava cor especial. Só começou a ter a diferença de personagem ter mais força, mais velocidade. Bem depois. Acho que o 3 já tem. Bem depois, assim, na história do 4 já tem, depois. Mas antes era a mesma coisa, os ninjas eram iguais com tinta colorida, né? Passava tinta, trocava roupa, era a mesma coisa. Mas você vê, né? É um jogo simples pra caramba, né, cara? Que, pô, muito foda. Mortal Kombat, cara, um off aqui muito escroto. Não tem como trocar de roupa no Mortal Kombat, né? É o único jogo de luta que usa, todos os personagens só tem uma roupa. Tem duas. Já no Deception, eu já lembro, de Play 2, tem como você abrir uma segunda roupa pra cada personagem. Ah. E nesse novo tem. Pô, mas no antigo, você... antigo mesmo não tem essa parada que você escolhe com um botão, escolhe com outro. Tem. Roupa, né? O vermelho, aí tem outra corzinha, assim. Ah, não sabia. Pode ficar igualzinho. Não, se você já vende dois. É. Não, tô falando que você ia trocar. No Deception você troca a roupa, muda todo o estilo. Não, outra roupa amarela, só que totalmente diferente. É, e no novo também, você compra roupa lá na parada e tem roupa diferente, totalmente diferente. Choose your destiny. Vamos para o 2, então, alguém tem alguma coisa pra acrescentar? Acrescentar que o do Mortal Kombat eu preferia o 2 e o 3, e o 3 Ultimate do que o 1. Não era tão fã do 1. Mas o 1, muito aquela parada foi um antecessor, né? Deu a ideia e tal. É. Né? Ele não era tão bom ainda, muitas coisas eram diferentes. Mas era um jogo divertido, joguei muito no caramba. Vamos para o 2 e tal. Em 93 que saiu o 2, né? Ele saiu um ano depois, já pegando a carona no sucesso absurdo. E aquela porra, todo mundo querendo ir no fliperama jogar, Mortal Kombat. E era foda. E a história é muito simples, né, cara? É, o Shao Kahn tava lá. Tristinho, o rei do Outworld, que é o mundo das trevas. O Shang Tsung, ele fala pro Shao Kahn, fala da derrota, e mesmo assim o Shao Kahn vai lá e, pô, vou aliviar pra esse cara, vou poupar ele. E ele faz o contrário, né? Jogar em casa, quem joga em casa tem a vantagem. Então, e, pô, vamos propor um torneio aqui. Em vez de ser lá na Terra, o torneio vai ser aqui. No mundo das trevas, como diz o Rafael. Ainda... Por que mundo das trevas, gente? Não é nem Shadow World, é Outworld. chama de mundo de fora, sei lá. Tá bom, mundo de fora. Pelo menos submundo, alguma coisa do tipo, mas mundo das trevas? Submundo então, submundo. Soninho das trevas, cara. Tipo Hakusho, cara. Não é assim. No novo eles falam de, né, seres extraterrenos e teres terrenos, né, no caso. No novo eles dividem em vários reinos, tem o reino da Kitana até, que é. Uma princesa e tal. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Aí ele leva a galera pra lá pra lutar, né? O Shao Kahn devolve a juventude pro Shang Tsung. Aí que vai e manda uma mensagem pro Raiden e leva a galerinha pra lá. E aí começa a luta da galera lá, né? Com outros desafios, aquela mesma história. É, a parada é simples demais, né? Segue a mesma parada, né? Uma coisa pra falar, né? O torneio agora é no mundo das trevas e tem o The Pit lá de novo, né? O The Pit sempre tem que lugar, rapaz. Aquilo lá é a marca do Mortal Kombat. Choose your destiny. O jogo é muito interessante também, você vê que tem mais personagens e tem a parada de Babality, né? Começa a colocar mais coisas no jogo, né? A primeira vez tem o Baraka, né, cara? O cara da mãozinha assim, né? E o maneiro é que ele tinha como dar o fatale no meio da luta, cara. É? Dá o fatale no meio da luta, tá lutando de tudo! Eu fazia isso, você cortava o cara no meio da luta. Eu acho que era erro do jogo, cara. Mas era muito engraçado, cara. Você ficava olhando pra trás e o botão de dar soco que ele batia com a garrinha. Cortava a cabeça do cara. Aí você ficava dando direto, que uma hora pegava. Tum. Uma hora cortava a cabeça do cara. Guilhotina, meu irmão. É. Vem da luta, cara. Era muito engraçado, tudo muito bom. No 2 também falou que já chegou Baraka, mas vem muito personagem que é muito importante também, que nem o Jax. Pô, muito importante. Milena, Reptile agora. É, todo mundo, né? A Kitana. O Sub-Zero aparece, o novo Sub-Zero. É, tem um chefe a mais, né? A máscara, né? E o jogo vem com um chefe a mais, um cara do final mais foda que os outros. Sub-Sub-Chefe. É o Quintaro, né? É. Parece Quintaro, tem o Shang Tsung de novo e tem o Shao Kahn como o fodão. E tem os oponentes secretos, como sempre tem, né? Em todos os jogos, que é a Jade, o Smoke e o Noob Saibot. Vamos contar a história do Noob Saibot? O Sub-Zero, ele morre no primeiro jogo, né? E toda aquela porra, aquela historinha dele com o Scorpion, né? porque um trai o outro, mata, ele mata o Scorpion, mata a família do Scorpion, o Scorpion vai se vingar, não sei o que lá, e morre, não sei o que lá, o Scorpion volta. No torneio, depois do torneio do Mortal Kombat 1, o Scorpion vai tirar a satisfação sobre Zero. Ele fala, pô, só entrei aqui pra te matar, seu filho da puta. E agora? E o Scorpion é muito mais foda, né? Todo mundo sabe disso. Scorpion mata o Sub-Zero. Esse Sub-Zero morre, né? Não é o mesmo dos outros jogos. Que agora acabou de falar, o Sub-Zero dos outros jogos é outro. É o irmão mais novo do Sub-Zero. O Sub-Zero que morreu, ele vira o Noob Saibot, cara. Eu sei a história do Noob Saibot diferente, cara. Noob Saibot é um personagem todo escroto, que o nome dele é o nome dos caras, né? Dos criadores, ao contrário, né? Exatamente, Ed Boon e John Tobias. Mas tu coloca pra trás e Noob Saibot, porra, muito escroto. Botar Boon e Tobias, né? Contrário. Noob Saibot, é. Não, é verdade, o nome é esse, mas a história do Noob Saibot, ele é o Sub-Zero que volta. Ele volta como um espectro. É muito interessante isso. Só parar lá que ele é um erro do jogo, né, cara? O erro macro. Que era resumido para Ermac. Era um erro, simplesmente, mas ficava aparecendo, não sei o que lá, e as pessoas achavam que era um ninho, alguma coisa. Aí eles tiveram que criar. É, Mortal Kombat é muito famoso isso, começar a criar easter egg, essas paradas. Tive o Ermac, que é um jogador criado sem querer, é um jogador mais apelões agora, o novo, cara. Ele é muito apelão novo, puta que pariu. Ele é apelão porque ele. Aí a história veio depois, mas ele é apelão porque ele é um aglomerado de almas. Por exemplo, o Noob Saibot já teve dentro dele. O Liu Kang teve dentro dele, quando o Liu Kang tava morto lá. Então, porra, ele tem poderes de várias pessoas, né? É igual o Shang Tsung. Ele é apelão por causa disso. Choose your destiny. Ó, o 2 foi um jogo que eu não joguei muito. Vocês chegaram a jogar muito do Mortal Kombat 2? Não, eu joguei mais 2 que 1. Eu joguei muito mais 2 que 1. Joguei muito no fliperama também. Alguém sabe algum Fatality aí? Não, o Fatality continuava, igual o Scorpion, era a mesma coisa. É foda, né? O Scorpion era mais fácil, né, cara? E é no Mortal Kombat 2, né, você perguntou do Fatality, mas que aparece o Friendship, que era o último que eu sabia fazer, que o Liu Kang ia lá e tacava uma máquina de arcade em cima do cara, de arcade do Mortal Kombat 1, e também sabia fazer ele virar dragão, que era o mais fora de todos. Porra, Ah, o Animality! Que ele usa no final do filme! O 2 já tinha o Animality? Não tinha Animality, mas o Fatality do Liu Kang era pra dragão, depois que eles inventaram o Animality. Uma coisa, depois eles tiraram, né, esse friendship do Caio Fliperama, ele começou a abrir o um negócio assim do Mortal Kombat e fazer um dragãozinho com a mão, né? É. Ah, tá, pode escrever. Porque eu falei, pô, o friendship não era fazer um negócio com a mão assim, com a sombra? Pode escrever. Mas esse, não sei se era do 2. Tem friendship do 3 também, não sei se pode ser esse. Do 2 eu tenho certeza que caiu a máquina do 1. Isso é do cara. E também tem outro personagem que aparece, que é o Smoke, cara. Pô, eu gosto muito do Smoke. É, o Smoke é um personagem secreto mesmo. O Smoke fica aparecendo numa casinha assim, ó. Aí ele aparece e fecha toda hora. É. Eu não sabia, nunca consegui pegar ele. É, uma casinha do meio, onde não tem ninguém, ele ficava aparecendo e fechando. Ah, tá. Aparecendo e fechando. Acho que eu tenho quase certeza que é o 2, não tem sei se é o 2 ou o 3. Um desses jogos também, né? Cara, eu não lembro qual que é, da fase da floresta, fica aparecendo alguém atrás da árvore. Quem aparece atrás das árvores é o Smoke e a Jade, né, cara? A Jade que é igual a Milena, é outro personagem que é a mesma, só muda a cor, e é uma assassina também mandada pelo Shao Kahn. Uma curiosidade também é que nessa fase também, cara, se você olhar no canto da tela, às vezes você pode ver o Raiden morto. E tem o bug, né, cara, do Fatality. Quando você solta o Fatality nessa fase aí, a gotinha do Fatality não cai. Ele só faz o barulhinho da gotinha caindo, mas ela não cai. Pô, o único easter egg que eu lembro mesmo é do Sirius, que caiu numa areia movimentista lá no 3, lá. Claramente, né? Sabe uma coisa nova que tem nisso daí também? É o carinha aparecendo. Que é falado pelo Dan Forden, que é um dos produtores. Tem historinha que eles ficavam jogando lá. Rafa como contou, como é? Eu não sei isso não. Peraí, eu ia te perguntar isso agora, como é que ele falava mesmo? Tostinho! Pô, achava que tava. Yahoo! Eu tô interessado que ela falava até eu ler, pesquisar pro podcast, mas, pô, é assim. E era geralmente quando você dava aquele ganchão bonito, né? Pô! Eu completava aquela sessão, né? Tostinho! Aí os caras falavam toasted jogando lá, né? Tipo, os caras estavam lá na empresa, aí um matava o outro, toasted! Aí. Resolveram colocar no jogo isso daí. Ah, deve ter sido o cara gritando no finalzinho. Tostinho! Cara, já era. Aparecer carinha dele lá, era muito foda, cara. E o que aparece agora no jogo ainda continua, com o mesmo cara aparece lá. Tostinho! Deve ser muito foda trabalhar nessa empresa, né, cara? Você fica lá jogando o jogo, né? Ah, você tem que jogar, tem que treinar. Treinar pra fazer, vou jogar esse jogo aqui. Mesmo testando, tá cheio, se cara. Você não jogar o jogo que você produziu, quem vai jogar, né? Tá certo. Alguém tem que jogar, ué. Choose your destiny. Continuando na fase de ouro, como eu disse, chegou o 3, né, cara? O 3 é um dos melhores. Peraí, esse 3 é o 3 Ultimate ou é 3 depois saiu o 3 Ultimate? Não, o 3 depois saiu o 3 Ultimate. Ah, então não vou falar desse novo. É, porque eu joguei o Ultimate também, joguei muito. É, o Ultimate tem muito mais personagens. O 3, cara, a história é diferente. O pessoal chega lá em Outworld, lá, como é que é o mesmo nome que a gente falou? Submundo. Chegou no Submundo, eles detonam o Shao Kahn lá. E o Shao Kahn fica puto pra caralho, ele fala, porra, na moral, agora eu vou foder todo mundo, eu vou pra terra, mano. Eu vou pra terra e vou descer o pau em todo mundo. Ele chega na terra começa mais uma porra de uma... É a mesma coisa, ressuscita o Shotsumi. E ressuscita a Sindel. Ressuscita a Sindel, que era a esposa dele. Que é uma outra história aí, mas ele não tem isso mesmo no jogo. Ele vai dar porrada em todo mundo, é a mesma coisa de novo, Não, mas a Sindel... Peraí, a Sindel não era a esposa dele, não. Não, é, a Sindel é a esposa do Shao Kahn. Mas não é a esposa do Shao Kahn. A Sindel é a esposa do Shao Kahn, que eles ressuscitam ela na Terra, aí o Shao Kahn vai atrás pra poder recuperar ela. Falar. Existia um outro mundo, que não sei qual é. Exatamente. Que a Sindel era a rainha desse mundo. Exatamente. Ela era inimiga mortal do Shao Kahn. Mas o Shao Kahn casou com ela, entre aspas. Ele conseguiu. Pra conseguir. Ele conseguiu, acho que, controlar ela com os magos de Pelon lá, controlaram ela. E casar com ela, acho que ele não chega a casar, mas tem a filha com ela, que é a Kitana. Mas uma outra coisa, antes dela morrer, ela cria uma barreira que não deixa o Shao Kahn voltar para o mundo dela, alguma coisa assim. O que acontece? O Shao Kahn revive ela para a barreira ser quebrada, entendeu? É, e também tem essa parada, né? Quando o Shao Kahn vem para a Terra, ele faz tipo como se fosse a Terra e o submundo se juntarem e ele mata geral, né? As fases desses são fases que, pô, tipo, tem metrô, não sei o que lá. A fase do metrô é muito boa, cara. É, que você joga o cara pro alto, né? Acho quebrava, parada, descia. Que parece um Strike, né, cara? Parece Strike, né? Que é um personagem muito sem graça, que ele usa uma metralhadora, usa granada e o cara não explode de verdade. Eu falei isso com o Aloysio, cara. Na moral, o mundo tá acabando, cara. O que é melhor você ter? Uma arma, você não sabe lutar, pode ser na mão, cara? Tá, o Strike tá sendo. Uma arma, uma granada. Mas não adianta que as armas dele funcionam igual um soco. Você dá um tiro no cara, um soco. O cara tomou. Você tá com a granada. Você imagina então, o que é um soco naquele cara que toma um tiro, é um soco. Porra, um tiro dele é quase o Kamehameha do Scorpion, porra. Então, só mais já é pra caralho, já. Pelo menos o Kamehameha do Scorpion traz o cara pra perto pra você dar um gancho dele pra jogar. O cara veio do inferno, cara. Porra, o Scorpion, o Strike. Choose your destiny. Esses tem os personagens novos, né? Que é o Cyrax, Cabal. Vamos falar do 3 Ultimate, né? Cyrax, Cabal, Nightwolf, Sektor, Shiva, Sindel, o Striker e o Sub-Zero. No... sem a máscara. No 2 eu acho que ele tava com a máscara. O Sub-Zero sem a máscara é que ele tem o olho cortadinho. É, no Shaolin Monks explica por que ele tem o olho cortado. Peraí. A gente tá falando do 3 ou 3 Ultimate? 3 Ultimate, vamos lá. Ah, então chama qualquer um pra porrada, duvido que me ganhe, cara. Tá, você ia falar, Noob Saiba, tipo mais personagem mais na porrada. Não, eu posso escolher qualquer um, você pode escolher um personagem, eu jogava muito esse jogo. Eu ficava tipo assim, virava no olho. Se eu pegar o Scorpion, eu sabia jogar com qualquer carinha. Eu cara, tenho uma média de 0,3 milésimos de segundo pra soltar um Get Over Here. O cara consegue se mexer. Porra, o Rafael fazendo uma coisa aqui, ó. A gente fazendo um Mortal Kombat com um foi assim, não foi, Rafael? É Get Over Here rápido pra caralho, cara. O 3 Ultimate foi o Mortal Kombat que eu mais joguei, cara. Joguei muito, cara. Gastei muito dinheiro jogando no FIFA. Depois tive a fita e joguei no Super Nintendo. Não tinha sangue, mas mesmo assim joguei no Super Nintendo muito. Não, joguei no Super Nintendo também. Como eu já disse, meu lance era Sony, então eu desafio você pro Sony também. Cabia Sony, maré Sony. Tá falando de Mortal Kombat, que era a minha segunda fita que eu tinha. Superstar Soccer Deluxe. E tinha Mortal Kombat depois. Então eu jogava muito Mortal Kombat. Eu falo macetinho também pra você fazer o vídeo com a cachorro. Eu também. Esse daí eu sei também. Esse daí eu sei. E sobre Mortal Kombat 3, cara? Alguém tem algumas histórias pessoais pra contar? Alguma coisa? É o primeiro que tem Brutality. Aquela parada absurda. Pô, a gente não falou do Animality, cara. Que eu achava um Animality também, foda. Eu achava um Animality mó maneiro, cara. Tiraram, né? No novo não tem. Tiraram. Esse foi o único que teve animado. Pô, o Mario Bat era foda, cara. Era muito maneiro. Era mais um jeito também, de você finalizar esse o cara. Tinha combo era também, maneiro. Cara. Os outros não tinham combo. Esse tinha combo. Dá uma parada diferente também. E tinha aqueles paradas, aqueles códigos malucos lá de caveira, de não sei o que lá. Isso no 2, no 2 já tinha, ó. No 2 tinha? Não lembro. Acho que já tinha. Fazer isso no 3 Ultimate. No 3 Ultimate. Você entrar, caveira 3-3, você... Aquele macete... É, ah, tinha que apertar os botões, só pegando no controle do Super Nintendo. Aquele macete... De novo! Como diz o João, tinha The Peach. The Peach em tudo que é lugar. Tá porra, em todo lugar tem uma ponte com espinho lá embaixo. É, todo lugar, isso é normal, você passa no rio ali, um monte de ponte com espinho embaixo, só se olhar. O The Peach no Mortal Kombat é igual o Sid no Final Fantasy, né, cara? Tem que ter, se não tiver. Não, pior que teve aquela fase lá que eles fizeram uma outra, sei lá, que o Shao Kahn ficava assistindo, que tinha um espinho lá embaixo também, não tinha uma parada assim. Que quando o cara se jogava o cara lá embaixo tinha um monte de gente morta lá. É, e é mais fases, né, com fatality embutida, né, cara? Eu adorava essas fases. Tinha cara. do ácido lá, que você jogava o cara no gancho, aí o gancho caía no ácido. É, cara, isso era maneiro, cara. Pô, e tinha esse personagem muito louco, né, cara? Shiba, Kintaro, eles gostam dessas paradas, né? Mas todo jogo tinha que ter personagem assim, Goro, Motaro, Kintaro. É, os bichos meio animados. Eu acho que o cara foi. Quando o cara tava dando o animate lá, ele desligou o videogame e carregou só a metade, né? O bicho ficou parado lá, filho. Que isso, cara? O que ele falou? Não, cara, explique-se. Bicho meio animal, cara. Bicho bora. Bota patas, rabo. Bota musiquinha de feio. O que eu gostava nesse Mortal Kombat, que eu gostava de jogar também, era o... Gostava muito do Syrinx e do Sector. Era diferente, sabe? Eu gostava bem de jogar deles. Eles eram muito fáceis de jogar e tinham umas palavras muito pelo lado. Não, mas não era o míssil teleguiado. Era tipo os dois míssil teleguiado, o míssil normal, cara. Quem joga com os copos não vai falar do Syrinx. É, mesma coisa. É muito imitado, né? Mesma coisa. Sacanagem, por isso que eu pro outro rapaz. Uma coisa que o Syrinx, cara, eu conseguia dar um combo de 8 hits com ele, cara. Eu pegava ele. 8 hits. Caraca, era muito bom. Já você vê, tático, né, cara? Você joga um jogo de 8 hits hoje, que você consegue dar 8 hits, é o pior do mundo, cara. Porque você pega um jogo novo. Ah, não, mas o Mortal Kombat nem não foi assim de ter um muito mais do que esse. Eu sei, não tem como o Fighter 97, eu dou um combo infinito com o Kyo. Não, é. No Street Fighter mesmo tinha combo de 40 e pouco hits. Tinha. O Arroz lá tava com Zangief. Zangief Kid também era pelão pra nada. Esse Mortal Kombat foi maneiro que esse tinha o fliperama lá, onde o Rafael falou. E era foda, cara. Eu lembro uma vez que eu fiquei, pô, quando você é criança é foda. Você começa a segurar o negócio, começa a bater tudo que é botão. Eu juro pra vocês, cara, eu tava com o Noob Savage, a tela ficou toda preta. O cara começou a gritar, depois voltou o Noob Savage com a mãozinha pro alto e... Fatality! Noob Savage Wings. Eu juro pra vocês, mentira, eu não sei Mentira! Vocês podem procurar aí no Google, não tem essa porra, cara. Mas eu juro que eu cara, não tem mais isso. Você gravou? Você gravou essa porra? Cara, como é que eu vou fazer? Eu comecei a apertar tudo. Você procurar. Você sonhou essa porra, velho. Pera aí, cara, só você aquela procurar aí, tá quando você deu algum bug que acontece com essa porra aqui. Você com a Puma? A tela desligou então. Você tá jogando com a Puma? Eu sei, cara, eu sei que eu fiz, né? Comecei a apertar ela, bati pra caralho. Se realmente você existe, defenda o Diogo nos comentários aí. Você tá pensando que você tá jogando com a Puma, mano? Então eu tava sonhando, não é possível, cara. Não pode, cara. É, implantaram memória em você. Produzido, implantaram uma sonda aí. Muito bom. Tem alguma coisa a dizer mais do Mortal Kombat 3 ultimamente? É o melhor de todos, tirando o último agora, 2011, eu acho que... também acho, tirando o último, não, eu ainda tenho outra preferência. Tá, e aqui eu acho, pelo menos que eu falei, vocês vão concordar comigo, que se fecha a era de ouro do Mortal Kombat, porque aquela parada violenta, é aquele mesmo estilo sempre, visto nos 3, vista lateral, 2D, com o sprite digitalizado, os mesmos golpes de todo mundo, Scott, o Master, aquela... Fecha nisso, que é só para arcade também, é uma coisa interessante. Depois começa a lançar muito para os videogames. Eles têm um foco no arcade, têm um foco no fliperama. Depois eles têm um foco nos videogames caseiros, nos consoles de casa, consoles tradicionais e tal. E para mim, se encerra nessa parte a era de ouro, a era máxima do Mortal Kombat. Não sei se vocês concordam comigo. Ah, cara, chegou no melhor aí, né, cara? Pode dizer que agora eles estão tentando voltar às origens. Quase que depois daí não teve mesmo. Não, eu acho que também essa foi a era boa Mas eu não acho que ele foi o melhor jogo. Eu não gosto do... Eu nunca fui bom em Mortal Kombat de cara a cara, por isso que eu não gosto. Porque nessa época você tinha 3 anos de idade. É mesmo assim, se eu jogar agora, mas se eu jogar agora, eu não continuo sendo bom. Quando saiu o 2, eu não era nascido. Não, quando saiu o 2, eu não era nascido, mas o 4 eu já joguei pra caramba. É, o... Quando chega... A gente vai chegar no 4 agora, né? Eu ia falar que eu chegar no 4, eu ia falar do 4, a gente acaba chegando no 4, né? Depois do 3 veio o 4, né? Não! 3 de mês. Não, cara! Aí não, depois o 4. Você tá pulando ainda 2 jogos aí no mês. O 4 era pra ser o 5. Você tá pulando 2 jogos. Qual jogo eu tô pulando, cara? Você tá pulando o Trilogy e o Advance. Todos os personagens. É o remake. Fala uma vez, segura o squad pra cima na tela de entrada, vai tremer, aí você vai lá, abre a parada assim, tremer. Aí abre o Smoke, esse que o Smoke ficou aparecendo lá no meio também, cara. Mortal Kombat é foda. Lá, cara. Smoke. Tem um Advance, eu não quero um Advance, mas chega. Todos esses eu incluo na fase do. Era de prata do Mortal Kombat, quando começou a decair e começou a palhaçar. Aí veio o Mortal Kombat 4. Aí chegamos no 4. 3D, começa aí. Eu joguei. Cara, quando eu joguei aquilo, eu achei muito ruim, cara, na moral. Até o 3, assim, pra trás, quando você zerava, não tinha história do cara. Parecia um negócio lá, não sabia falar inglês, foda-se, não tinha que descer. Agora eles voltaram até com isso. Mas o 4, cara, quando você finalizava com um personagem, botava a história dele. E porra, o mais maneiro do 4 é quando você... Tipo assim, finalizava com outro personagem, às vezes a história se entrelaçava, cara. Isso era muito legal. Eu zerei com todos os carinhos do 4. Tinha o negócio da Sônia, do Ken e do Jax, né? Isso era muito legal, cara. Tipo, você lembra? Como é que era? O João lembra, né? Não? Da Sônia, do Ken e do Jax, não. Mas é, tipo assim. Acho que alguém deixa um perto de cair. Não, sim. A Sônia tá lutando contra o Ken, aí ela tá quase caindo, ela quase cai de precipício. O Ken fica conversando com ela, lenga-lenga de vilão fodão. Tão conversando, aí ela pega e faz um negócio com o celular, alguma coisa, e avisa o Jax. Aí o Jax vem correndo e cada um. Não, final diferente. É verdade isso aqui. Vocês eram com a Sônia, eles estão lutando no precipício. Esse é verdade. The precipício, qual o nome em inglês? Sei lá, The Pitch. Aí estão lutando no precipício lá. Aí o final da Sônia. A Sônia pega e joga o Kane fora, lá embaixo. Aí ela ganha, sei lá, o finalzinho dele. Final do Kane. Então lá, ela vai lá, pá, mata o Kane, pá, legal pra caralho. O final do Kane começa com ela jogando ele, né? Ele jogando ela, pô, maneiro pra caralho, pega ali com o telefone, mostra pra alguém. O Kane tá segurando na parada, não caiu. Ele não caiu. Pessoa esperta. Ele mete a mão nela e taca a sonha lá embaixo, levanta alegrezinho, foda, terminei. Ele não olhou que tinha alguém atrás dele. Final do Jax. Jax chega... Segura ele pelo gogó, vai lá embaixo e taca ele lá embaixo. Ou seja, tem percepção zero. Pode se prever que a Sony ligou pro Jax e falou assim: ó, que ele tá segurando ele embaixo, por esse preciso ele vai levantar e vai me jogar. Vem aqui me encontrar que eu te dou um beijinho. Kano é um vilão, é um tipo assim, é um bandido muito, muito procurado, cara. O Strike procura ele, o Cabal procura ele. A Sônia, o Jack, todo mundo procura ele. Quando a Sônia termina a missão, ela fala. Missão terminada. Kamal. Missão terminada, é uma coisa que ela fala. E ele pega e mata ela. Kamal tá do da Alissa. Isso é um ponto bom do 4, né? Começou, pelo menos é uma ideia boa. Mas e a parada de arma, de 3D? Isso daí não, mas tipo... Tinha pedra no chão, você tacar pedra. Vocês gostaram disso? Na época eu gostava da parada da arma, cara. Você, tipo, fazia paradinha lá e tacava a arma. Era uma coisa diferente, cara. Mortal Kombat, eu acho que já tava caindo na mesmice, cara. Mas a arma foi tão maneiro que tava de volta no novo, cara. Eu acho que a arma foi legal. O negócio da pedra eu achava escuro. Pegava a caveira no chão. Também voltou, aí começou a ter, né, cara, os golpes, que era aquele que você quebrava uma parte do corpo do cara no meio da partida, assim, o cara caía e depois levantava. O novo tem isso também. O novo é o raio-x, é o melhorado, né, cara? Melhorado. Chegaremos lá, mas pra quem... Pra que um personagem que dá um tiro que seja igual a um soco, por que você não pode dar uma caveirada no cara? Porra, um tiro é igual a um soco, e tirava pra caralho isso. Mas, o 4, cara, foi um que teve 300 personagens novos, né, cara? Era difícil achar um personagem velho. A história 4. Começou a ficar muito louca. Assim, a gente nem entrar em detalhes, senão o podcast ia ficar muito grande. A parada fica muito louca. Eu acho que se perdeu, mas em termos de história, o Mortal Kombat começou a se perder. Eles deixaram de ser um jogo de luta simples pra ser um jogo com uma história muito complicada. Jogo de luta, né, cara? Jogo não precisa de história, cara. É. depois, logo depois, né, cara, o Mortal Kombat 4 saiu em 97. E em 99 lançou o Mortal Kombat Gold, que eu não faço a mínima ideia de que jogo seria esse. Saí agora, porque chegou no primeiro Mortal Kombat que eu não joguei. Esse é o Mortal Kombat que ninguém jogou mesmo. Essa lembrança é estranha, mas eu não me lembro, assim, mas eu... Eu também acho que eu já vi. Não é o de Nintendo 64, não? Eu acho que eu já vi. É o 4. O 4 saiu com o Nintendo 64. Eu acho que eu já vi a fita desse jogo e eu não me lembro, cara. Se tem fita, eu acho que eu já vi. Então, se a gente não jogou, vamos pular. Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Não, vamos pular. É pra Dreamcast, cara. Eita. Ah, tá aí. Quem tinha o Dreamcast, cara? Dreamcast é um videogame que não vingou. Um videogame que durou um ano. Videogame fantasma. Todo mundo dizia que vinha, que existia, mas ninguém nunca viu. Não, um videogame que faliu a SEGA, mas foi. Eu vi. Eu só vi. Eu joguei o Dreamcast. Não, já joguei Dreamcast pra caramba. Lembro que eu jogava um Sonic em 3D lá, que era maneiro. Para com o Sonic, cara. Caralho, moleque. Vou dar uma batalha tipo Sonic, pra mim. Foi porque esse foi o único jogo que eu me lembro de ter jogado. E o futebol era muito ruim. Eu joguei ruim. Vai chegar no final, cara. O jogo vai falar, pô, o melhor personagem de Mortal Kombat, pô, é o Sonic, cara. Não, mas. Vamos voltar ao assunto, deixa eu ver com essa. Depois chegou o Deadly Aliens. E acho que foi o primeiro que você tinha aquela fase livre, que você poderia andar pela fase, entendeu? Não é aquela fase que você olha pelo ladinho, assim, que você fica aqui reto, assim, que você pode se movimentar pela fase mesmo. Ah, toda? É, toda. Eu acho que foi a primeira que eu vi. Tipo Naruto, assim. De você apertar os botãozinhos e ir pra trás da fase, assim, apertar o R2, o L2 e ir andando na fase. É, porque eu acho que foi o primeiro. O 4 tinha isso, mas era muito difícil de fazer. Duas coisas, não, eu tô em cima. Você desviava dos golpes, cara. Desviava pra lá, assim. Isso. Esse jogo, um amigo nosso tinha, né, cara? Ah, o Baiano tinha essa porra, cara. Era do Baiano? Caralho, cara, na moral, ele era muito ruim. Cara, esse era um dos Mortal Kombat que era, porra, nada a ver, cara. Era muito escroto, cara. Esse jogo não merecia levar o nome Mortal Kombat, cara, na moral. Não, cara, e tipo assim, do ele nada. Não tinha nada demais, cara, só história maluca. Do nada, a única coisa que, tipo, eram dois planos, né, até no começo. Agora já são cinco. Começaram a lançar uma porrada de planos. Nesse jogo aí já são cinco. É, da água. Azul, branco, verde, vermelho e preto. É quase isso, por aí. O azul é a terra, planta, água. Não fale, não fale, deixa eles verem. Eles descobrem. Isso é um easter egg, não, você não pode falar. É, cara. Depois saiu o Mortal Kombat Tournament Edition, mais uma edição pra Game Boy, e saiu Deception. Esse a gente vai falar. Porque tem alguma coisa a ver. Mas nunca não joguei. O Rômulo tinha! Esse Rômulo tinha. Esse eu tinha. Até que era interessante, assim. Nessa época desses aí que saíram, eu acho que era o melhorzinho. Ou seja, o João não vai concordar comigo, não, porque eu sei qual é o apelido dele. É. Porque eu não joguei esse, então eu não sei. O que quer dizer o nome do jogo? É Decepção, meu filho. Não pode. Esse jogo pra mim foi mais um. Não, mas tem um personagem que salva. Um dos personagens que apareceu no jogo, aquele que enchia, fora. É, Kenshi. É um cara cego, é um cara que usa uma espada, é cego, e ele tem os poderes meio telecinético, um pouco diferente. Tanto que ele vai chegar nesse Mortal Kombat, ele vai ser um dos primeiros personagens pra dar download. Ah, tá, que foda, cara. Então, ele é o único. Fala até da coisa, é um dos personagens que presta nesse jogo, tanto que eles vão jogar nesse Mortal Kombat. Ah, espadachim louco, né? Então, beleza. Então, tirando o Kenshi. Tinha o Shujinko também, rapaz. É, aí o Shujinko é o personagem principal que aí foi usado de novo. Ele até é interessante. O que eu achei até legalzinho nesse jogo é o negócio de mudar de estilo, que você não precisa lutar só com o X. Eu joguei esse jogo também. Sabe, esse tinha uma parada maneira que era a parada dos estilos mesmo, que você via um estilo de luta no jogo. É. Os outros era todo mundo igual. Pelo menos o único personagem usava sempre o mesmo estilo. Nesse não, o cara podia no meio da luta ele trocar o estilo. Tava lá os corpos e usava como fundo do dragão. Aí do nada você aperta, ele fica lá com o outro que fica com a perna pra baixo, assim, que eu não lembro o nome. Mas que eu gostava, eu gostava de jogar com os corpos. E eu achei isso, não era louvar a Deus. E o outro estilo era arma. Você sacava a arma. Então você podia fazer vários combos unindo um estilo com o outro. Eu cheguei a jogar esse jogo, assim. Era maneiro porque esse tinha um modo aventura e era, tipo, começou essa parada de hoje em dia jogos de luta tem que ter um modo aventura. Porque é foda, no jogo de luta você ficar lá, só com o negócio que você fica batendo um no outro, só você não enjoar. É uma das dificuldades, é um desafio para os jogos hoje em dia. E a parada de um jogo de luta ter aventura, igual Naruto, Dragon Ball, por exemplo, são paradas que pelo menos te prendem uma coisa a mais. Esse, a aventura era uma parada interessante, né, Rob? É. E tinha negócio de pontos, aí você ia catando pontos, nem tem pontos pra ganhar, pra abrir coisa. Só que isso era ponto na fase. Se você andava pelo mundo, você achava as moedinhas lá, ia juntando pra abrir coisa. Eu sempre gosto disso. De ser, o jogador ser recompensado. Você vai e pega bastante pontos pra você poder comprar um fatality, uma roupa. Ah, uma concept art, não é tão legal, quem mas. Que era? Mas quem que era o outro cara? Personagem que abria. Quem que era o Kenshi e quem é o outro? Foda lá? É o Sujinko, que é o personagem principal. Eu não achava tão maneiro, não. Mas assim, a história que começa com ele novo, e ele tem um poder de pegar o poder do cara, nem o Samsung, só que no início da luta você já vira. Tem personagens escroto, tipo o Raichu, cara. Era um gordo que tava rotando e peidando. Assim, é, escroto, o cara é escroto. Ele tava sumô. Podemos, o Tinder era sumô. E Junko. O banheiro gostava desse cara. Que era bêbado. Ele era bêbado e sumô. Ele era mestre bêbado. Podemos passar então pro próximo? É, isso tá enjoado já. É, não, é só pra falar que esse jogo, a parada era maneira, aventura, mas, pô, mesmo assim, igual eu falo, decepção, porque a história tinha uma parada muito louca, tipo, o Shujinko, ele não tinha, quando ele é novo, ele não era um personagem, ele era quem ele tava lutando contra, era uma parada. É, isso era meio escroto, né, mesmo, cara? Porque você já, tipo, aí você no início tava... da luta ele se transformava, você não podia se transformar em nada no resto da luta, você não jogava. Não, e cara, a história do jogo é que tinha o Anaga, né, que era o Rei Dragão, que o Shao Kahn tomou o reino de Outworld dele, que o reino era dele mesmo. A história é muito curta. Aí ele entrou no corpo do Reptile, o Reptile botou um ovo e saiu ele com o Reptile. Aí nós vamos pra ideia do Bowser no Piratas Cast do Mario. A tua ideia. Seria esse bicho também hermafrodita, cara? Seria. É, hermafrodita. É, o Onaga, e foi o Onaga que deu os poderes do Shujinko. Aí quando o Onaga volta, o Onaga volta do ovo que o Reptile botou. Fatality! Tira essa porra, cara. Tira é muito ruim essa porra, essa história, esse jogo. Esse jogo é muito ruim, João. Mas porra, tem que esclarecer, né? Tá tendo ninguém sabe não, que aí não. Ele, o Shujinko, ele tenta matar o Onaga porque ele se sente responsável pela volta dele pro Outworld, que vai destruir uma parada interessante é jogar com o Shujinko depois velho. É, aí ele vira um personagem mesmo. Aí ele vira um personagem mesmo, aí é maneiro. Se ele fosse um personagem mesmo no resto, eu acho que seria mais interessante. E outra coisa, um personagem que tinha, que na verdade não era um, era doido. Você jogava com o Noob Saibot e com o Smoke junto. Porra, era pelão. Isso era pelão, isso era bom. Mas tirando o Kenshi, cara, Mortal Kombat Deception. Decepção. Não, eu concordo, cara. Eu joguei, mas não pro pessoal. Não, pro próximo. O próximo foda, Mortal Kombat. O cara não soube escolher um bom nome pro jogo. Child. Não, ele soube escolher o nome perfeito. Eu acho que todos eles perguntar. Aí ele jogou umas duas vezes. Já sei. Choose your destiny. Saiu um Uncharted pra Game Boy e saiu um que o João conhece porque faliu com a Midway. depois do Deception, cara, a Midway falou assim: puta que pariu, fudeu, mano. O que a gente vai fazer pra levantar essa empresa que estamos na merda? Não pode ser Deception 2, não, né? Pode ser Deception 2, senão a gente tá fudido. Aí eles pegaram e juntaram os cashzinhos, pediram dinheiro emprestado, pra montar o Armagedon. E Armagedon, acabou? Acabou. O Armagedon. Armagedon é o fim. E foi o Armagedon. Foi o Armagedon da mídia, é ali e acabou. A mídia decretou a destruição deles ali. E o jogo foi. Ninguém gostou do jogo, a crítica caiu de pau no jogo. O jogo tinha muito personagem que não tinha nada a ver. Os caras morrem, maneiro que o cara morre e volta assim do nada, né? É muito louco. O Johnny Cage também, né? Era uma putaria do caramba o jogo. Aí, pô, esse jogo é muito. Cara, na moral, não tem nem muito falar. Ele não tem nem história. Mas é interessante pra você ver que a mídia, pô, tentou, e como a gente disse, Mortal Kombat tava caindo. E caiu, cara. Eu não chamaria essa era aí, nem era de. Você chama de prata. Ele tem pra Wii. Pra mim, isso ainda é nem mais cobre, nem latão, nem nada. E ele acho que foi, se não me engano, o primeiro Mortal Kombat de Wii. Foi o primeiro Mortal Kombat de Wii. O primeiro Mortal Kombat de Wii. Você teve que começar no. Começaram pelo Armagedon. Por que você fala mal do Wii, cara? Começaram pelo Armagedon, cara. Não, mas. Nesse tinha o Bruce Willis pra você escolher ele. Se tivesse, venderia, cara. Depois, em 2008, 2006, 2008. Acabou a mídia. Mídia foi comprada pela Warner Bros. É, sendo que ela lançou nesse mesmo ano do China, que foi o Armagedon. É, né? O China foi pro PSP, cada um pro negócio, e não deu nada nenhum. Pô, acabou, Armagedon, acabou o mundo. Acabou a mídia. Acabou a mídia. Aí a mídia foi comprada. O que aconteceu? Foi comprada pela Warner Bros. Aí você pensa, pô, que moral, né, mano? relançar. Aí eles lançam Mortal Kombat versus DC Universe. Isso e... não tá nem era, cara. Esse é um dos piores jogos que eu já vi. Eu vivi, é um crossover. Não tive o prazer de jogar, felizmente. Mas eu já vi algumas coisas. Cara, se fosse pelo menos assim, você conseguir dar um mortal um fatality desses do novo. Do Superman! Superman! Imagina, você colocar o Superman no meio. Mas não, os fatality são as coisas assim, quase brincadeira, dar um tapinha no ombro. Aí, beleza, mas. Pelo menos ele colocasse pelo menos. A Warner não quis, porra. Não queria poder. Não é, mas o DC é da Warner. É. A Warner não queria, tipo, assim, o super-herói, né, cara? Pode ir lá, pegar um cara qualquer lá e, porra, dar um patalho. Não, cara, é o Scorpion, né? Ele podia, pelo menos, porra. Você não quer que o cara morra? Não importa ele, caralho. Porra, também imagina, cara, a Warner comprar, montar, fazer um jogo que nem arranca a cabeça do Superman. Ah, se fosse assim, podia botar, olha, nem arranca a cabeça do Harry Potter, né? É. Não, o pessoal, talvez o pessoal lá fã de quadrilha cair de pau em cima, mas porra, se não quer ver o Superman morrendo, joga o jogo. Pelo menos nos outros países vai ser sucesso. É porque seria uma parada, era só em uma luta de dois rounds, de uns 30 segundos, o Scorpion vai matar o Lex Luthor, com as grandes homens, o Super-Homem não fez em 10 mil anos. 10 anos, é. 30 anos, né? Tipo, só tava pensando isso agora, mas. Pulando essa outra decepção, né? Que foi esse jogo. Só vamos falar algumas coisas desse jogo aí. Ah, uma coisa que eu sei só é que. Mas desculpa pro Superman não ser absurdamente apelão e matar todo mundo. É que tem alguma coisa de uma criptonita, alguma coisa do tipo, que ele perde parte dos poderes. Ele não tá completamente coisa. É por isso que você consegue ganhar dele. Pera, que graça! Você pega lá, ele vai lutar contra a Sony, que não faz nada. Ele voa e fica soltando raiva. Eles tentaram fazer uma parada que, pô, pelo menos foi um jogo bom, carro com essa DMK. Todo mundo jogou e todo mundo gostou. Mas cara, era bom. Mas que sentido, cara? O personagem era parecido. Os jogos eram parecidos, cara. O, porra, o Mortal Kombat vs DC, ele é um jogo diferente. Eu queria falar agora, como é que era o jogo? O jogo era em 3D? Como é que era o jogo? Era, só que o gráfico era ruim, entendeu? A crítica foi muito mal, cara. Eu acho que nem vendeu essa porra de tem vez, muitos, cara. Tem muitos, faltou violência, não tinha sangue, não tinha batalha, não tinha violência. O que, que o Rafael falou no começo? Mortal Kombat vendeu cada dia, você não tem. Eu não sei, né? Fatality, não sei se tem como nome de Fatality, mas tinha golpe no final. Eu tenho certeza, eu vi na internet uma vez, Superman, ele ia socando a cabeça do cara, que nem Donkey Kong, eu não sei. E enfiando o cara no chão. Só isso, ele tava com o cara, a cabeça preparada de fora. Cara, infantil, sabe? Infantil. Infantil. Se pelo menos depois ele chegasse e desse um chute na cabeça do maluco, arranhasse ela fora, aí seria melhor. Cara, aí não. Fatality contra o Superman, o cara pegar o cueca e dar um cuecão nele. Ah, já tava por cima da roupa mesmo. Não, e tipo, no meio termo, assim, que esse jogo é de 2008, em 2005 saiu pra mim o ápice, o melhor, o melhor forever. Ninguém nunca vai fazer um jogo tão bom que nem esse, cara. Isso já foi muito que antes. Foi o Mortal Kombat Shaolin Monks, cara. Que é de aventura. Que é de aventura, mas ele tem um modo contra também, versus, só que você tem que abrir os personagens. E se só abre os mestres que você derrota no jogo. Mas o jogo é muito bom, muito bom. Você joga com o... São Kung dois Lau personagens, você é obrigado. Isso que é ruim, você é obrigado a jogar de dois no jogo. Você tem que jogar com o Kung Lao e com o Liu Kang. Você pode jogar de um e o outro vira máquina, não? Vira máquina. É, eu acho que vira máquina. É, foi possível. Senão você tem um cara sozinho no. Quantos jogadores de videogame são sozinhos no mundo? Mas o jogo é muito bom, cara. O jogo é muito bom. E o jogo é dessa época. Ele conta a história, que a história dele é quase igual a do 2. Que é quando eles marcam o torneio pra ser Outworld. Aí eu não sei o que acontece lá, que o Liu Kang se fode, aí o Kung Lao vai ajudar ele e eles têm que chegar até onde é o torneio. Isso que eu... Esse Kung Lao que não é o Kung Lao. Velho, né? Kung Lao novo, é o descendente. É o descendente. Um outro jogo de aventura também, só pra citar, é o Sub-Zero, né, cara? Eu joguei também. Que é um maneirinho também. É um maneirinho. Tem o Special Force também, que é o do Jax. É o terceiro jogo. Que é o do Jax. Deve ser uma merda. Não, é maneiro. Jogou também? Eu joguei. Eu jogo muito Super, mas vamos lá. Tem o Sonic no jogo? Não, infelizmente. Agora chegou em 2011 que eu gosto de falar. Não, vamos falar de Shaolin Monks, não? Ah, acho que eu ia falar. Fala aí, velho. Fala, seu irmão. Pô, é o melhor jogo, cara. Deixa eu falar. Tá, falou? Mas e o Sonic? Não tem o Sonic. Então acabou. Mas, tipo, o jogo, ele vai contando as histórias e no final, você... Tipo, o jogo é maneiro que quando você enfrenta o mestre, assim, você ganha o Fatality, eles te ensinam como uma sequência. Os golpes também, o Fatality, golpes zero. Os golpes, você vai pegando os pontos durante a fase, você poder ir upando seu carinho. Você vai comprando os golpes, comprando os Fatalities. E, pô, é muito maneiro, cara. Então a parte que o Sub-Zero te ajuda, aí você tem que ir defendendo ele, pra ele te ajudar. Pô, mas é meio sem lógica. Se o cara tá indo pro torneio, ele tá aprendendo as coisas no meio do caminho, não, que é, preparação é essa? E mais legal ainda, sendo que o Liu Kang é um fodão, cara. É, tipo, não você tem que saber a parte, tá aprendendo o caminho que tem que pegar o cara. Não, pô, mas ele ainda não era o campeão, cara. Então, pois é. É o que chega no treinamento. É depois do 1 e o 2. E o jogo, tipo, tem violência pra caramba. Você enfrenta os bichinhos lá do Outworld que vem, você estaca o chapéuzinho do Kung Lao e corta 6 cabeças assim, em seguida. Ele é maneiro que ele acrescenta muita história do jogo, né? É. Que nem, por exemplo, que eu já tinha falado antes do jogo lá, que o Sub-Zero aqui sem máscara, ele tem aquele cortezinho, que ele chega lá pra poder ajudar, ele estampa na porrada. Ele estampa na porrada do Kung Lao e o Kung Lao vai matar ele. Aí o Liu Kang chega e me deixa matar e ele passa a ajudar você depois. Aí depois você enfrenta o Reptile quando ele já tá... Eu acho que ele corta o... É, do quarto, quando eles estão lutando, o Blau dá uma chapeuzada no olho do... O chapéu tá amassado. Sempre quis ter um chapéu desse, cara. Corta, aí deixa a cicatriz, aí tem... o Blau... Você se protege do sol e ataca. Né? Não tem o Gazano 7 que tem o chapéu de cor, O Job. Cara, aquele filme é muito bom, do Balança Média, não é? Ele mesmo. Nossa, clássico, com Roger Moore. Vamos falar do... Calma. O Dano, ele tá falando do Kung Lao, assim, eu lembrei do... Acho que era Friendship dele, que era muito engraçado, cara. Que ele pegava o chapéu assim, aí tirava e tacava. Aí eu vi o cachorro assim, au, au, au. Aí ia atrás do chapéu aí. Bom dia. Aí ele virava a cara assim. Friendship. Que merda que ele fez. Choose your destiny. Bom, depois disso, depois do Mortal Kombat SDC, depois do Armagedon lá que acabou, cara, o final da mídia, da decepção. A gente pensou que o Mortal Kombat tinha acabado. Todo mundo pensou que o Mortal Kombat tinha acabado, né? Foram 3 anos aí, sem Mortal Kombat, sem algumas coisas, né? Acho que foi no final de 2010 que começaram as notícias. E vem a Era de Bronze, por quê? Porque é um recomeço, cara. Começou a voltar tudo. Seria o nono jogo da série. Eu não entendi porque bronze significa recomeço, cara. Não é recomeço, que chamou de bronze. Mas é pra separar em 3 eras. Não, mas aí se é ouro, prata e bronze, dá uma ideia de que o ouro é melhor que o prata e é melhor que o bronze. Isso aí. O ouro é melhor que o prata, tudo bem. Mas o bronze, você já chamou o último? Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Mortal Kombat agora, em cima da mesa. O que vocês acham? Caralho, cara. É o melhor Mortal Kombat. Shaolin Monks é o melhor ainda. Shaolin aqui, João. Como, cara? O jogo é perfeito. É o melhor jogo de luta que eu já joguei. Você jogou, João? O jogo é muito bom. Sai daqui, você tá fazendo. De luta é relativo. De luta, de luta. Eu acho que o melhor jogo de luta é Smash Bros. Porque ele ajuda a pessoa. Não pulhetar. Mas ele não é tão uma luta assim, uma luta. É um bem, uma brincadeira. Mas no estilo de luta com vida. Voltou o que você falou, Rafael. A violência é coisa que é nada. Caralho, cara, tem uma fase que eu pingando sangue, assim, jarrando sangue, cara. Você vai lá, fica todo olhado de sangue. O jogo é muito forte. E, assim, não é só luta. O tanto de extra que eles jogaram nesse jogo, os modos, as coisas pra abrir, eu adoro isso, meu Deus. O modo geral, o jogo. Mas, o modo história, é muito. Se você parar pra pensar, cara, o jogo tende a evoluir, cara. E o Mortal Kombat fez o contrário. Os três primeiros foram bons, depois começou a piorar. Uma hora tinha que sair alguma coisa boa, cara. Uma hora tinha que sair. Eles tiveram que refazer tudo. Tanto a história, igual eu falei, a história era uma merda, começou a ficar uma porcaria, tiveram que refazer a história. Mas esse parada do Roman falou do extra, é o que eu falei, cara. O jogo de luta não pode ser só luta. Ele era só luta no arcade, no fliperama. O cara chegava lá e jogava um pouquinho. É, naquela época você tá em casa, cara. Você tá em casa, não pode ser só isso, né, Roman? Claro, naquela época você chegava lá, você tinha 10 minutos, como o Rafa falou, pra jogar o jogo. Você não pode ter muita história, você vai ter que cortar mesmo. É, mas... você quer jogar, você né? Essa era sacanagem. É sacanagem, pra comer pra 8 minutos de história, você fez. Agora não, agora você geralmente joga na tua casa, no remanso do celular, sentado na sua poltrona. Aquela coisa assim, você pode ficar uma hora e meia vendo uma cena de jogo. A qualquer momento, vou ver o que tá passando na TV. Você pausa, vê, dá uma mudadinha de canal. É, aquela coisa, é uma mais difícil. Com uma vinha, com uma pipoca, refrigerante. Vê pipoca não tá muito, realmente. Mas o maneiro do do modo história, cara, que você não fica com um personagem só, né? Geralmente nos jogos de luta, você escolhe um jogador, um personagem e fica lá nele. Pá, pá. E vai só com ele. Esse é, não. Geralmente uma campanha, né? Esse vai ter que jogar com um, aí entra a história outro, vai ter que jogar com outro, entra a história outro, entra a história com outro. Cara, às vezes quando eu tô com um cara que nunca jogou, eu falei, caralho, não, mas isso daí eu achei. Jogar, isso daí eu achei. Tem que jogar com outro, muito maneiro, isso é muito maneiro. Você achou o quê, João? Não, isso daí eu achei maneiro, mas eu achei meio complicado, cara, porque eles não tem como aquela parada mais de você ter que zerar com todos os personagens. Não, você já zera com todos os personagens. Assim, tem um modo normal ainda, que é o de zerar, que você vai lá passando um negocinho normal. Mas esse é o modo campanha, o modo. Mas esse modo, história, o modo normal, que é esse que você passa com todo mundo, você zera e abre o filme de final, bonitinho. É, cada um carinha tem o teu, mas não é pra mim, né? História igual no primeiro. É, mas também tem personagem que não tem modo história. Tem personagem que não aparece no modo história, que só tá pra você jogar de dois, mas ele não tem. Porque ele não tá ali, sabe? Ele tá ali. Coadjuvante. Scorpion aparece no modo história, não sei. Parece, cara. Parece modo história? Você não joga o Scorpion, ele não é coadjuvante. Claro que não é, é um fodão. Quando você joga, aparece lá, mas você não tá. O Sub-Zero quer. É porque ele é vilão lá. Quer desafiar ele lá, ele chega lá assim pra desafiar ele. Não é muito importante na história do negócio, né? Mas é maneiro essa parada. Tem um modo normal para o pessoal nostálgico lá, o pessoal tradicional, que é continuar do jeito que era. E tem esse modo novo que eu acho muito mais interessante, porque é um torneio, cara. Olha, vamos dar exemplo no filme. Você pega no filme, não é um carinha luta contra todo mundo, até contra seu amigo. Você bate você também. Não, cara, cada um lutou contra um. E essa parada mesmo, igual o Rafael falou. Cada hora um luta contra um. Porra, não é um torneio de eu vou vencer todo mundo. É um torneio da Terra contra o submundo lá. Alguma das telas. É, então tem que ter essa parada. Eu achei que foi uma parada muito boa. Sem falar do raio-x lá, que é muito foda. É, o jogo tá lá na mecânica do jogo. É, isso que eu falava agora, o jogo tá porra. Ele tá rápido e não tá confuso, cara. E ele tá bem intuitivo. Você aperta os botões, o cara bate. E tá bem fluido. Porra, sabe, aquele sangue voando. E os negócios, tipo, às vezes você acerta com uma arma, tipo a Milena. Só joguei o demo, infelizmente, senão eu não consegui comprar o jogo. Mas a Milena enfia a Sai no peito do cara. E a Sai fica, até ela chegar lá e pegar outro golpe que ela consegue puxar a Sai. Isso é muito legal. Aí a Sai sai, né? E a Sai sai. Aí a Sai sai. É, mas num outro modo, que é o modo. Eles chamam de escada? Não, torre? Alguma coisa assim. Que é o modo antigo. É. Que é o modo antigo, quando você zera, ainda aparece uma historinha. Que não é a história principal do jogo, mas assim, aqui que aconteceria se aquele cara ganhasse. E aparece isso é muito legal. E aparece só aquela coisa, que aparece uma imagem um pouquinho escrito. Troca a imagem. É que nem o Trilogy, né? Que quando você zera o Trilogy, que você tem que subir até o 4. Todos os antigos eram assim, praticamente. A torrezinha você escolheu no Novice aí, tá lá, sei lá o quê. E o fato de renovar a história, cara, traz todos os personagens maneiros de volta sem aquela merda de ter que matar e ressuscitar de alguma forma, né? É. Tipo, Johnny Cage tá lá de novo. Sim, né? Volta no tempo. Voltou no tempo, meu irmão. E mas por que voltou no tempo? É, uma coisa que não é muito spoiler, que isso aí já são os 5 minutos do inicial do jogo. O Raiden tá lá, ia morrer, claro, tava apanhando pra caramba. Todo mundo já tinha morrido, já tá querendo. Tá tudo. Armagedon, terrível. É, a mídia valeu. Ele vai lá e tinha um amuletozinho lá, que eu não sei exatamente como é que ele volta no tempo. Se ele usa o amuleto, ou simplesmente volta. E ele, esse Raiden volta pra falar com o Raiden do passado. Aí ele dá o um amuleto. E fala, fudeu, não faça, não pode acontecer certas coisas. Dá seu jeito, dá seus pulos, cara. Tu não é quadrado, então tu vai fazer dá seu jeito pra não acontecer isso. E ele tem que mudar os acontecimentos e muda a história toda. Ele por acaso fala, não faça um jogo versus da DC. Claro, não encontra mesmo. Não encontra o super-homem, acho que não fala assim, mas ele poderia ter falado. Cara, ele falou assim, ó. Cara, deu merda, a Midori faliu, fomos comprados pelo Lone. Muda tudo. Muda tudo, meu irmão. Vamos tentar de novo. Não, mas, pô, o Mario é muito maneiro, cara. Mas é que toda hora ele olha a parada e, pô, ele vai mudando muita coisa e mesmo assim não muda a história, sabe? Ele vê lá no final, vai dar merda de qualquer jeito. Ele, pô, não, mudar, quando o Raiden do futuro entrega pro do passado, a parada tá quebrada. E ele só vai saber que a parada mudou o futuro quando o negócio estiver consertado. Porque a parada é dentro do futuro, não é isso? Aí toda hora ele fica olhando pra poder ver se a parada tá consertada. Tanto que quando ele chega lá no finalzão, ele olha e, pô, essa porra dele tá aqui, não sei o quê, deixando na chuva. É, muito louco. Porra, ele fala palavrão do caralho, que merda, hein? Ah, é um jogo pra menores, pra maiores de 18 anos. Nunca foi. Tem, tem que continuar sendo assim. O jogo é pra maiores de 18 anos, o podcast também tem que ser. Não. Uma coisa interessante também, pra, bom pra comentar, pra quem joga e não sabe falar inglês, o jogo tem legendas em português. É claro que não é uma coisa, assim, parece que foi legendado pelo Google. Mas é, sei lá, tipo, dá nojo você ler primeiro golpe. É, você vendo coisa. O do Xbox não tá com isso não, cara. Tá bem maneiro. Tá com a atração bem maneirinha, cara. Não sei, o que eu vi, pelo menos. O demo tem várias coisas erradas, mas é a demo, né? Ah, tá. É, tudo demo bem. É demo. Mas no jogo que chegou na análise que eu vi na internet, a análise eu acho que era PlayStation 3 também. Mas eu não sei por que o motivo de ter essa troca de por que, que o Xbox tá falando. Não, por causa que, tipo, o Kratos, né? Uma coisa, o Kratos é um personagem especial que vai ter no jogo, cara. Ele não tem um do Xbox. Sim, claro. Isso é, aí tem um cara lá do Soul Calibur. É, eu não abro esse cara. Então, tem um cara do Soul Calibur no Xbox. Ele não vem aberto. O... Não, você compra o Kratos também. Você você tem que comprar. O Kratos também tem que comprar. O Kratos, e uma coisa interessante, o Kratos, vocês acham que é válido, que fica legal? Pô, o cara é só sanguinário. Você não chegou a jogar com ele, né? Porque eu acho assim, eu acho que o Kratos fica válido. Fica válido de PS3, mas o cara do Soul Calibur não, cara. O cara do Soul Calibur é praticamente um paladino. O cara é um espadachim bonitinho que é carismático. Vai tomar fatácia. Não combina com o jogo, sabe? Não casa com o jogo. O jogo é por jogo, é sanguinário, é sujo o jogo. Pô, o cara não é, o cara é aquele cara mamadinho, bonitinho. Aí, pô, acho que não fica valendo. O cara que eu acho que merecia estar falando no Mortal Kombat era o Wolverine, cara. O Wolverine ia fazer a festa lá também. É, o Wolverine ia mesmo, arranca a cabeça todo mundo da porra. E lá o cara que tá arrancando a cabeça dele não ia conseguir, pô. Mas peraí, o Batman pera das Trevas também ia ficar melhor que o Strike. O Wolverine? Strike. Peraí, mas qual que é o. Tirava o cinto de atividade, aí, meu irmão, spray anti-tubarão, não. Esse é o Batman, não. O que você quer? Peraí, qual a sua fraqueza, meu irmão? Olha meu cinto. Olha meu cinto. Ah, pô, eu gosto do Kratos, cara. Eu acho que é uma parada interessante porque essa parada de extra, igual o Ron falou, sempre é bom. E maneira que vai mudando a história, tipo, em vez do Smoke virar o robozinho lá, quem vira o Sub-Zero, né, cara? É, isso é muito maneiro, cara. Pô, porque muda a história mesmo, né, cara? É. E a parada do jogo é focada nos três, é focada na Era de Ouro, não na Era do Armageddon, na Deception, lá. E o próprio Ed Boon falou que o jogo é voltado para os três e quem quiser, quem gostar do personagem vai ficar feliz, quem não gostar, que se for. Gosto do Charlie Bom. Agora sim ele foi. Agora sim ele foi um cara que fez o digno ao jogo ser morto de 18 anos. Ele falou, foda-se pra jogo. E dessa vez The Peach tem de dia e de noite, cara, né? eles não se adiantaram colocar só uma The Peach no jogo, colocaram duas, né? Pra quem gosta desses outros personagens que estão nos outros jogos, eles pretendem lançar os melhores deles depois com coisa na internet. Tanto que é o Kenshi, que eu sei que vai ser, a Scarlet, que é uma ninja, não sei que jogo ela é, mas sim, ela é deve famosa. Ser do Gold, ela deve ser mais do um. Jogou Gold? É uma ninja vermelha que usa cura de sangue, assim, coisas com sangue, não sei o que lá. E o legal é que já hackearam o jogo na internet, né? Claro. Alguns pedaços. E abriram esses códigos que estão escondidos. Aí tem lá, a Scarlet já está praticamente completa. Que merda, hein? O cara tá morto. Ele tem um comentário importante. Não, eu quero fazer uma pergunta pro Rob. Vai ter o Borracha? Não entendi, cara. Também não entendi. É o Borrachou, cara. O Borrachou. Borracha. Não, vai ter não. Graças a Deus, cara. Tava com o único que tá certo é as Scarlet e o. Que foi, mano? Tá num treco aqui. Tá rindo, deu câmera. Poxa, cara. E tá rindo e deu câmera, poxa. Tá. Chorado. É Scarlet e o Kenshi, mas também já acharam também o código? Um cara que é o rei da deus do trovão. Tem um cara que é deus das nuvens. Fuji. Ele é um dos caras que no Mortal Kombat 4. Ele aparece no vídeo 4. Do cara que ganha, ele ganha, chega lá, vou ganhar a máscara, chega o cara que chega e mata ele, ele ganha. Aí coloca a máscara no chão, né, e tal. É, que é o Kai, sei lá. Ele é o cara, é o Kai. Esse maluquinho é o maluquinho que no Mortal Kombat 4 ele é o Teorin, que atira com a beijinha lá. Mas que tem lá, mas nesse no jogo ele só tá um carinha de cueca até agora. Vai ter o nome dele, quando ele tá, quando ele ganha, aparece lá. Maneiro, vamos fazer ainda, né? Não, nem é o nome demais, quando eles clicam na hora de selecionar no menu, aparece Food. Nem aparece nome. E esse jogo foi uma reviravolta no Mortal Kombat, né? Mas a gente pode também falar de algumas coisas que Mortal Kombat não ficou só nos jogos, né, cara? Teve uns filmes muito loucos. Foi bom pra caralho. Gostei também, velho. Porra, gostei pra caralho. Época eu tava jogando Mortal Kombat 3 pra caralho. Eu vi aquele negócio que eu tava jogando lá no filme, cara. É muito maneiro. Só que aí tem aquele filme muito louco depois. Tipo, cara, né? eu não quero ver de novo. Como você falou? Aquele é seriado do Kung Lao. Não, aquele seriado. Mortal Kombat. Eu não veria o filme hoje de novo. Não, Annihilation não dá pra ver um. É esse mesmo, Annihilation. É o 2. É que na capa, eu lembro que na capa eu sempre tinha jogado pra saber qual era qual, né, cara? Na capa tipo do lance do dragão, se for sair. E eu acertei uma coisa naquele jogo, ninguém acreditou. Eu falei, esse ninja com quem a Sônia tá lutando é o Ermac. Todo mundo falou, pariama! Depois eu li, é o Ermac mesmo. E quem sai dele é o Noob. É, não, porra, maneiro também que... A gente assistiu o filme na escola, lembra, cara? Tipo, lá no Gol, o filme botou pra assistir. Na escola? Por que a gente assistiu? Tava chovendo, não podia ter educação física, o professor falou, vamos ver filme. Faz votação pra ver o filme. Rapaz, na hora de votar... Olha como vai. Juntamos todo mundo da galera e botou com baixo. O Aniquilês começa tenso, né, cara? Primeira cena do filme morre o Johnny Cage. Caralho, o cara matou o Goro, não, morre assim. Você fica até o final do filme pensando, porra, gente, é sacanagem. Você vai levantar daqui a pouco ali, cara. Peraí, cadê ele? Vai aparecer ele, né? Que meu grande erro, cara, que ele é um alívio cômico do filme, cara. Porra, é foda. Aí botou o Jax no nível cômico. O Jax não é nível cômico, porra. O Jax é o nego parrudo, cara, que enfrenta, que nem no Doom, o cara luta contra o bicho lá na porrada. É o Jax do Mortal Kombat, cara. Mas o 1 é muito bom, cara. O 1 é mais simples, assim, efeito especial, separado, mas é mais bem feito em história. Pelo menos eu acho, cara. É, o 1 é muito bom mesmo. Não, no 2 bota até o Arne pra lutar, o Arne vira humano, corta o cabelo curtinho, porra. Porra, não, não é o Christopher Lambert mais, é com pouca graça. Não é mais o Highlander, porra. Não é imortal. Por isso que ele virou humano. Tá aí, né, mano? Porra, o Highlander falou assim, porra, já que eu vou ter que virar um humano aí, eu vou sair de personagem, cara. Eu só sou imortal. Acha outra aí. Só passa o personagem que é foda. E tem a série de TV, o Rafael não gosta pra caralho, aquela série do Kung Lao, Rafael. Pô, aquela série, eu vi, eu pô, olha só, cara. Mas peraí, qual é do Kung Lao? É o Defenders of the Realm? Ah, Kung Lao você não viu. Não, mas é o Defenders of the Realm? Deve ser a mais antiga. É, acho que é essa mesmo. Ou é The Journey Begins? Não! É a conquista. É isso aí. Porra, mas eu acho que isso é tudo essas porra aí, cara. Eu sei que é muito ruim. E tem a nova que tá saindo agora na internet, que é horrível. Não, cara, ó, é de 98, se você não viu, vou dar um spoiler. Morre todo mundo no final, só sobra o Raider. Cara, você sabia que eu gostava de ver isso? E quando você falou isso, eu parei de ver? Caralho, estragou os sonhos do menino. Pô, mas tá repetindo, cara. Mas tá repetindo, não passou o final. SBT é foda. SBT é foda. Não, cara. Mas era maneiro. O final tava o Raider conversando com o Shao Kahn. Ambos são imortais, vão lutar um contra o outro. Aí o coisa fala, teus caras falharam de novo, sei lá o que. Aí ele começa a contar a história, sei lá quem. Aí ele mostra o cara morrendo, sei lá quem, morreu, sei lá quem. Aí por último, o Kung Lao morreu. O outro era o Kino no Mortal Kombat, né, cara? Era mulherzinha, bonitinha até. E o outro cara ajudava ele lá. Era com o coadjuvante, rapaz. É, como acho que eu não gostava, porque até o final tinha uma coisa que você não colocou aí no. Papelzinho aí. Na sua script. Que tinha o desenho, cara. Que o desenho era tipo. Periódico também, igual o seriado, cara. E o desenho dava de 10 a 0 nessas porra aí. Não, mas era muito louco mesmo assim. Não, era bom, cara. Era bom, cara. Eu já passou esse desenho na TV, cara. Era muito louco, cara. Também tem outra coisa que era o jogo de carta também. Muito louco, cara. Você tá falando, eu quero falar de seriado ainda, cara. Tem um novo aí que é ruim. Que é uma luta cada episódio. Ah, é da Machinima, sei lá, né? É da Machinima, é o Legacy. É 12 minutos de episódio. Não, nem 12, não chega nem a 12. Tem uns episódios que são 8. Não tem um episódio lá que... O primeiro e ia ver o segundo essa semana. É liberado, né? Que é graça. É, mas sei, YouTube, libera, agora né? Lá no YouTube. O segundo então, e o terceiro... Então, aí. É muito ruim. O segundo e o terceiro episódio são a mesma luta do Jax. Ele começa a luta no segundo episódio e termina no terceiro. A tira do Goku, né? É, que dura 70 episódios, aquela dura as duas. É, mesmo se é muito ruim. Acho que o Mortal Kombat se resume ao jogo, cara. Os três primeiros e esse que saiu agora, velho. Né? É. Deixaram em monte. tem essa que é a discussão, né? Mortal Kombat, que é Mortal Kombat, não sei o que lá. Muitas coisas, muitas críticas, principalmente uma coisa que eu deixei falar no final. Você sabia que o movimento, por exemplo, no primeiro filme, no primeiro jogo, eram todos iguais, todos os personagens, era o mesmo movimento, assim, é como se eles captaram o movimento de um personagem só. Os socos eram todos iguais, os chutes eram todos iguais. Um terço dos personagens só são simplesmente trocando cor, até os mais novos, né? Os novos não são isso. Os ninjas, que são 8 ninjas, são 3, eram 3 cyber ninjas, né? O robôzinho lá, e 3 ninjas mulheres. Primeiro? Então, até o 3. Até o 3. Então, tem essa parada do kit cara, né? Que fala, pô, os caras não são tão criativos, a história é bagunçada. A mesmo assim é um ícone, né, cara? Mortal Kombat é um dos melhores jogos que eu já tive. Eu quero perguntar duas coisas. No começo, né, eu falei lá sobre que foi um jogo que tinha os carinhas iguais, humanos. Mas era. Você não falou, você falou que explicasse depois, você não explicou. Eu falei sprite digitalizado. É, porra, o que é isso? Tá, cara, pô. Você pega um negócio, um desenhinho, digitaliza, uma fotinha, digitaliza. Ah, tá. Segunda coisa, o que é aquele Fast Fogs ali no... Easter Eggs, cara. Eita, Fast Fox, cara. É easter egg. Caraca, tá. Mano. O cara não sabe, né? O Mortal Kombat conhecido por uma porrada de easter egg. A gente já falou alguns aí, né, cara? Tipo, o Cyrex cai lá na areninha. Eu tô morrendo, tá? Sabe. O Toast. Toast. Tem uma porrada de The Pit lá, o... Do que você... De enfrentar o Reptile no The Pit. Tem a do... Tem um jogo Galaxian. Sega. Ah, isso eu sabia fazer. Como é que fazia isso? Frente, cima, B, B, cima, B, cima, B, A, atrás, baixo, Y. Você abria dois menus e tinha um que tinha um joguinho pra você jogar o um joguinho de tirinho lá. Eles colocam umas palavras muito loucas, mas é do Mortal Kombat mesmo. Não, era legal que você ficava atirando pra fazer o cara. Tosta! Aí você atirando pra fora. Sério? É muito foda, cara. De vez em quando eu ia jogar lá no Fliprão, eu joguei tiro. Tava marcando pra combate, tava com tiro. Né? Tava lá no fliperão, chegava o dono da loja. Porra, moleque, você estragou meu negócio? O que aconteceu aí? Porra! Filha da puta do cara trocou a fita de novo. Até falo com ele, tio, eu quero meu dinheiro de volta, paguei pra jogar meu Mortal Kombat. É foda, cara. Tem uma curiosidade também que o 2 tá fazendo tanto sucesso, cara, que eles tiveram que manter cadeado nos fliperama porque ninguém tava roubando pra acabar esse fliperama, cara. Boa, tá vendo só? Caralho, isso é... Mas fora isso... Não é sucesso, não. Isso aí eu sou cagadinho. Alguma mais, alguma curiosidade, algum easter egg, alguma coisa que vocês queiram acrescentar do robô ou mais alguma coisa assim, diferente do Mortal Kombat? Não, fiquei sabendo que vai sair um novo aí, hein? O que saiu agora? Não, depois desse. Ah, tá atrasado, hein? Esse aí foi muito bem, já tô falando que eu tô fazendo o próximo. Aí que é o problema, não pode ser o Deception 2, né? Mas eu não vejo nada, nenhuma notícia de Mortal Kombat há tempo, mas antes de sair esse primeiro, o Ed Boon falava que... O Noob Savage. É, o Noob. O Ed Boon falava, que é o produtor, né, do jogo, ele falou que um jogo entre Street Fighter e Mortal Kombat é quase inevitável. Espero que não saia um Marvel versus um Mortal Kombat versus DC. Mas que eles pretendem fazer um Street Fighter. Se for inevitável, vai ter que ter vantagem. É, porque o Street Fighter 4 também ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. É, mas é um pouco de estilo diferente, então isso que talvez... Isso que é foda, por causa que, tipo, ele é digitalizado, né? Assim, né, o carinha lá... São mais animados. É, e o outro é mais desenho. E eu acho que o Street Fighter tentou sair disso, que foi o... Não vou lembrar o nome agora. Ah, cara, mas foi um que tentou sair disso, sabe? Botou os caras em 3D. Não ficou bom, cara. O estilo 2 Street Fighter Alpha 2. Não, o estilo 2 Street Fighter tem que ser esse. Cara. É o desenho, cara. Porra. Sei lá, aí vai ser foda botar um contra o outro, entendeu? É. Ou vai ficar em desenho ou vai ficar em outra coisa. Não, mas sempre vai ter esse negócio, né, cara? Sempre vai ter essa comparação de qual jogo foi melhor, mas. Os dois são bons, cara. E eu nunca gostei muito de Street Fighter também, não, mas acho maneiro. Sempre fui ruim. E no geral, agora, o que vocês podem dizer sobre Mortal Kombat, assim, conclusão, fechando o podcast? Faltou o Sonic. Puta, já sabia o que, que é isso. Vai falar que o The Pit tem que concorrer a presidente também? Ah, cara, acho que Mortal Kombat já marcou como um jogo, cara, assim. Não tem como mais você falar Mortal Kombat, você vai lembrar do jogo. Mesmo você não jogou, sabe? Você vai. Já ouviu falar, então já tá marcado. Na nossa infância, mais ainda, quem se participou disso, né, cara? Desde o começo lá. Para as pessoas que vão pra frente, tipo o João mesmo, que pegou pelo caminho aí, não gosta tanto, mas já ouviu falar, jogou alguns jogos assim. Eu gosto, só não gosto porque eu sou ruim. Eu gosto do jogo de Eleve. É foda, cara, eu não gosto do jogo que ele é ruim. Pode Eleve, eu sou telão. É igual o Comando pra Matar, rapaz. É igual o Robocop, é igual esses marcos do cinema que tem violência pra caralho, o cara mata uma porrada de gente, tem sangue, xingamento. Porra, o pessoal criticou o Mortal Kombat, mas é isso, cara. Ele é bom por causa disso também. E não se pode negar. E é o que o Rafael falou, é um marco, é um ícone, é um dos melhores jogos de luta que já tiveram, junto com Street Fighter, junto com Smash, não tiro mérito de nenhum outro, cada um é bom numa coisa, mas o bom do Mortal Kombat é assim, do jeito que tá, do jeito que saiu esse jogo, e vai ser sempre um jogo bom, vai ser sempre lembrado e tá eternizado, pelo menos pra mim. É, mas é, cara, começo você faça algumas merdas pelo caminho, você sempre acerta alguma coisa, cara, e ele acertou em pelo menos 5 jogos aí, e esses 5 jogos são muito bons. O pessoal fala que é um jogo, né, que é muito violento, que influencia. Isso é porra nenhuma, cara. Tudo você tá lá fudido lá, vai lá, tá lá estressado, vai lá dar porrada, arrancar sangue dos outros caras no jogo. No jogo, que é melhor. Você vai lá, desestressa jogando um jogo desse. É melhor do que sair dando porrada com pessoas na rua, entendeu? É. Não, vai influenciar o quê? Você vai colocar uma roupa amarela e vai sair, come here, come here. Não, porra, não. Vou pegar uma arma e igual strike. Uma dúvida que eu deixei pra vocês. O Scorpio falava Come Here no primeiro, mas depois ele começou a falar Get Over Here. Então o certo é Get Over Here. Não, o certo é os dois, cara. No, no novo ele fala, uma vez que você tá um monte de vezes o golpe assim, ele fala Come Here. É porque é o primeiro, mas o cara falou que era melhor mudar pra Get Over Here. Eu acho uma maneira. Gente, o negócio do Toast também, né, cara? Mudou, não era Toast. Não, era Toast sim. Não, eles tinham parado, eles falavam, não era só Toast, eles colocaram o Toast depois. Era uma parada maior, não importa. Não, não. Não é. E você, Roma? Pô, eu agradeço por terem feito esse jogo do jeito que foi feito. Muito violento, com uma modo história bom. Com muito extra, muito, muito extra. Pra você abrir batalha de barbárie, de roupa, concept art, personagem. Eu adoro isso. Com modos extras de test of luck, test of frame, test não sei o que. E, pô, mas porque tava precisando. Porque senão já teria sido. Como eu tava mais, tinha sido enterrado. Mas foi perfeito o jogo. Eu acho que é, de luta, um dos melhores jogos que já saíram há muito tempo. Muito tempo. O Rafael acha até que ia ter o melhor jogo, mas não vou me arriscar porque luta é um gênero muito amplo. Mas no gênero dele, com certeza é o melhor. Ah, é bom. E fechamos aqui, concluímos mais um Empirados Cast. Muito bom sobre Mortal Kombat. Mais uma série, mais um game, a gente vai falar mais de outros games também, mas provavelmente agora a gente vai dar um espaço, né? Já que a gente falou de dois games seguidos, né? Falamos de Mario, falamos de Mortal Kombat. Mas é isso, né? Finish him e até o próximo Retornos Cash. Finish him! Fatality!